sua satisfação começa a crescer na medida em que você vence o desejo de sabotar a sua restauração. Vencer a si mesmo é a sua maior vitória. Eu acredito em você. Vamos continuar. Supera cada dia e reflete a respeito daquilo que você está realizando e jamais imaginou que seria capaz de fazer. Eu quero, a partir de agora, te encorajar a convidar Deus a fazer parte de cada um dos teus desafios. Não há nada que ele já não saiba a seu respeito. Será mais fácil. Será mais leve. Você já não vai conseguir sozinho. No caminho em direção à plenitude, nosso maior mandamento é a fé. Ou seja, a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos, mas cremos. Apoiamos o tempo, começa a crescer na mente. Eu quero. Mas tinha que ter um pouco menos, deixa eu ficar no cheiro. E depois. Chegou a levar um monte de palito assim, tudo colado no rosto. Não deu tempo. Numa meia. E depois. Cheio de sangue. Ah, acho que eu já te contei. Gravado. Depois. Você tem abafado. Tem que fazer alguma coisa com essa mão. Vou jogar futebol. Não deu. Se misturar e depois deixar um tempo assim. Né? Uns 2, 3 dias. Tu vai e pega e eu gira. Na prova de amor. Vamos explicar. Tu braço. Tem um estranhíssimo como. Pode ter um cheiro tão celestial e tão puro e coisas tão estranhas.